você. Assis do acordeão. O safadão chegou. Skit. Fala, fala pra esse cara que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer. Fala, não poupa palavras. Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer. E só eu tenho a maldade que você adora. Só eu encaixo do jeito que você gosta. Ai, ai, ai, ai, tá viciada nessa transa perigosa. Aí você me liga pra sentir tesão. Liga pro safadão, pro fascista, o acordeão que a gente resolve. Mas pra cá, safadão, que a gente dá um jeito, viu? É diferente dos igual. E aí? Fala, fala pra esse cara que a sua perna não bambeia mais a hora do prazer. Oi, fala, não poupa palavra. Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer. Que só eu tenho a maldade que você adora. Só eu encaixo do jeito que você gosta. Ai, ai, ai, ai, tá viciada nessa transa perigosa. Ah, ele não te merece não. Pra sentir tesão. Meu parceiro, nós estamos juntos e misturados, viu?